Atenção, moradores dessa comunidade. Os postos de saúde estarão funcionando durante todo o ano, com vacinas para adultos e crianças. Visite o posto de saúde mais próximo da sua casa. Realização: Prefeitura Municipal de Salvador. Apoio: Rádio Cultura da Bahia. O governo da Bahia, através do Faz Cultura e o grupo Bom Preço, orgulho de ser nordestino, apresentam a Era do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Se nós embalamos teu sonho, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos cantores do rádio, nossas canções cruzando espaço azul. A Era do Rádio, uma retrospectiva de música, fatos e personagens que fizeram a história do rádio do século XX. Produção e apresentação, Perferindo Neto, que está chegando para falar de saudade. Ouvintes, boa noite. No tempo em que o rádio mantinha sua programação ao vivo, o programa de auditório era quase que obrigatório numa emissora de rádio, quer fossem elas de grande ou pequeno porte, com média ou pequena potência. O palco auditório, conforme era chamado, tinha que constar de uma emissora de rádio. E aquelas que não dispusessem do seu próprio auditório faziam seus programas em teatros ou cinemas que eram alugados. Uma outra obrigatoriedade da época era a gravação dos programas em acetatos de alumínio. Os acetatos, para quem não sabe, eram prensados nos estúdios, copiando os programas ao vivo do rádio. Essa prática, no entanto, não era estabelecida por lei. Essas gravações se davam para que, depois dos programas apresentados, seus produtores, cantores, locutores, radioatores, técnicos e demais artistas envolvidos na programação ao vivo do rádio pudessem escutar e fazer melhor avaliação do trabalho, para que no próximo não cometessem as mesmas falhas. E desse modo, as emissoras da capital da República, como se diziam na época, eram as que mais documentavam seus programas ao vivo. Tupi e Nacional eram as emissoras preferidas, não só do grande público, como também dos principais nomes da música popular do Brasil. Recordando, então, esse período do rádio, teremos no início desta primeira fase do nosso programa de hoje o famoso César de Alencar, onde ele recebe em seu programa as visitas de grandes nomes da música popular brasileira, como Vicente Celestino, Gilda de Abreu e Emilinha Borba. A nossa favorita é Emilinha Thank you. Agora queremos trazer ao microfone da Rádio Nacional, nesse programa de homenagem à Casa da Paraíba, sem dúvida alguma, um dos expoentes do rádio, do teatro e da cena brasileira. Esse que é uma glória e uma história do artista no Brasil. Esse que é Vicente Celestino. Vicente Celestino visita o programa César de Alencar em homenagem à Casa da Paraíba. Com Vicente Celestino estão as meninas do Trio Madrigal. E ainda a sua senhora e esposa Gilda Abreu. Vem também ao microfone da Rádio Nacional, nesse programa de homenagem à Casa da Paraíba, no programa César de Alencar. Aqui estão eles para cantar, nesse programa de homenagem à Casa da Paraíba. Vicente, tudo bem? Tudo bem. O que é que você vai cantar? Ouvindo-te. Ouvindo-te. Muito obrigado. Prima, legal? cidade neste momento, no palco auditório da Rádio Nacional, esse que é uma tradição e a história da música popular do Brasil, Vicente Celestino, que acompanhado com Gil Abreu e o trio Madrigal, apresentou Ouvindo-te. Este é um programa que a Rádio Nacional... Ouvintes, o que escutamos são gravações de estúdios feitas em junho de 1950 na Rádio Nacional, quando a apresentação do programa César de Alencar, que recebeu as visitas de Emilinha Borba, Vicente Celestino e sua mulher, Gilda de Abreu. As gravações, além de estarem completando agora 50 anos, foram feitas sem a preocupação com a qualidade técnica dos dias de hoje, por erros, chiados e as imperfeições da tecnologia dos anos 50. A seguir, também um outro momento raro da história do rádio, onde Lúcia Helena apresenta cantores dos mais populares daquela época e que até hoje continuam alguns fazendo sucesso. Pronto, tá solto. E agora então, cantores do Brasil. Não precisa dizer os nomes, pra quê? São nossos, são o bater do nosso coração. Cantores do Brasil. Cortina de veludo esconde a Porto Val, por onde um dia hás de entrar. Que é baiana tem? Que a baiana tem? Tem torto de seda, tem? Tem brinco de ouro, tem? Corrente de ouro, tem? Tem pança, costa, tem? Tem pança, tem? Lábio que beijei, mãos que eu afaguei, numa noite de luar, assim. Meus cabelos cor de prata, serenata que a lua mandou pra mim. Vamos deixar de recordar coisas. Que diabo, nós assim não somos tão velhos assim. Apoiado. Na verdade, apoiado. Acontece apoiado. O seguinte, que se nós formos contar direitinho, direitinho, tem 300 anos de mandou pra mim. Também não é. Eu tô fora dessa. Mas fora, eu tô também, broto. Eu também. Eu acho que sim. Eu acho que eu não tô broto. Quer fazer conta? Quero ver. Tá? Sou mais ele. Embaixo daquela jaqueira que fica lá no alto majestosa, de onde se avista a turma da bandeira, quando se engalana com suas pastoras formosa. Ah, e foi lá, quem é que teve a sua amor nasceu? Na tarde daquele memorável samba, eu me lembro, tu estavas de sandália, com teu vestido de malha, no meio daqueles bandos. Agora eu vou pedir licença a você, Dorival Caymmi, e ao Orlando para prestar uma homenagem ao Titio. Muito bem, que negócio, Titio. Eu não tenho mais. Estou mais velho aqui. Estou mais velho, tá bom. Sorris da minha dor, mas eu te quero ainda, sentindo-me feliz, sonhando-te mais linda. Escravo eterno teu, farei o que quiseres, eis para minha alma eterna das mulheres. No meu jardim viceja a flor da esperança, meu pranto é meu amigo e a minha fé não cansa. Nas rimas dos meus versos, cheio de saudade, és a flor que se abriu para o meu amor. Chega, muito bom. Mais velho é o Caim, não sou eu, não. Fala. Vamos recordar assim. Na aldeia, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia. Morena, meu doce encanto, pra matar minha saudade, quero te ver bem distante do bulício da cidade. Quero te ver como dante, alegrando nossa aldeia, com teu vestido de renda, arrastando-se na areia. Oi, na aldeia, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia. Ver bem parceira, arrastando a cabelinha, arrastando a chinelinha, arrastando a chinelinha. Ver bem parceira, na porta da cabelinha, escrevendo nosso nome com uma volta da sombrinha. Uau, na aldeia, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia. Na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na encanto pra matar minha saudade, quero te ver bem distante do bulício da cidade. Quero te ver como dante, alegrando nossa aldeia, com teu vestido de renda, arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, quero ver o teu vestido arrastando-se na areia. Quero te ver bem parceira, na porta da capelinha, escrevendo nosso nome com a ponta da sombrinha. Quero que vida nos seja, que ventura é sempre cheia, com seu vestido de rendas arrastando-se na areia. Na aldeia, na aldeia, quero ver o teu destino arrastando-se na areia. Doce Clélia, adeus. Desce a praia e vem calmar o verde mar, e em breve irei sulcar além. Clélia, vem, adeus, vou me separar. Venha, daqui. Vou singrar a vastidão do mar, a imensidão do mar, vou cantar a minha dor sob este céu primaveril. Clame a Deus que o céu é todo puro anil gentil. Veja a lua, o verde mar na areia se enrolar. Ai, que lastina que é meu sofrer. Ai, pensar em nunca mais viver. Oh, são horas de partir, meus ai. A vela se desfraldar, pede um sorrir, um teu olhar. Oh, vem, por Deus, ouvir os treinos meus. Clélia, minha Clélia, Deus. Vai, meu coração enxaga, de vaga em vaga, solidão do mar. Clélia, Deus. Adeus, vem dizer meu eterno adeus. Desce a praia e vem calmar o verde mar, e em breve irei esfulcar. Mais dois fragmentos, ouvintes, de programas ao vivo, vocês acabaram de escutar. Gilberto Alves cantando Clélia e, anteriormente, Dorival Caymmi, Carlos Galhardo, Silvio Caldas e Orlando Silva num poporri, numa apresentação ao vivo no auditório da Rádio Nacional. A seguir, teremos mais um outro documento e agora, mais uma vez, com Emilinha Borba no programa de César de Alencar. Emilinha Borba Gonzaga! Salve, seu Pereira! Salve, Paraíba! Está Luiz Gonzaga! A letra está lá! Mulher mato que criou. a Rádio Cultura. A Rádio Cultura da Bahia está apresentando a Era do Rádio. Apoio do Governo da Bahia através do Faz Cultura e Grupo Bom Preço, Orgulho de Ser Nordestino. Produção e apresentação, Perferino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade. Eu hoje estou pra chorar. Vamos falar de saudade. Ouvintes, o que vamos apresentar agora é outro documento sonoro com as duas vozes mais aplaudidas da era do rádio, da era de ouro do rádio no Brasil, Orlando Silva e Francisco Alves. Os dois, por muito tempo, atuaram na mesma emissora de rádio e na mesma gravadora, porém jamais cantaram juntos, e por ocasião de uma visita de Francisco Alves, o Rei da Voz, ao programa do Cantor das Multidões, realizado no auditório da Rádio Nacional do Rio, isso no dia 27 de fevereiro de 51, portanto completando agora 49 anos, Orlando e Chico fizeram um número no rádio que foi documentado pelo pesquisador de música popular brasileira, o baiano Jairo Severiano, e é o registro que teremos agora. Portanto, atentem mais uma vez para esse curioso documento da música popular brasileira. Orlando Silva recebendo em seu programa de rádio o Rei da Voz, Francisco Alves. Francisco Alves, que foi no passado lançador de Orlando Silva no rádio. Ali está abraçando recomendidamente sua filhada e amigo. Bom, temos ainda alguns minutos de programa, não? Bem, que tal se juntássemos agora na mesma canção as duas vozes magníficas de Orlando Silva e Francisco Alves? O que você acha? Que tal a ideia, hein, Tietê? Oh, a ideia é ótima, não é? Então, e você que diz, Orlando? Ah, de pleno acordo. É, isso vai ser para mim um momento de grande emoção. Eu acredito, Orlando. Como se chama mesmo aquela canção que vocês estavam cantando há pouco, na sala de ensaio? Ah, aquela que nós estávamos ensaiando. É, no corredor? Era, é. Olha, ah, é aquele samba do Longe dos Olhos. É, isso mesmo, Longe dos Olhos. De Cristóvão de Alencar e Djalma Pereira. Bom, vamos improvisar o número, rapaz. Chico e Orlando cantando duas horas. Para o Tom Mendes. É. Menezes de bola sete no violão. Ritmo de samba canção. É lá menor, não? Não é lá menor? Ritmo de samba canção lá menor. Orlando Silva e Francisco Alves mostram ao público do Brasil como dois corações de artistas podem pulsar do mesmo ritmo e ao som das mesmas palavras. Que saudade nesta solidão era tão longe, longe dos olhos e perto do meu coração. Dos olhos e perto do meu coração. Oh, meu Deus, quanta dor. escuta os reis mais. Que saudade nesta solidão. Longe dos olhos e perto do meu coração. Que saudade nesta solidão. Era tão longe. Longe dos olhos e perto do meu coração. Batista cantando em quatro línguas no seu famoso número 3. Maestro. Triana, ai, me Triana. Muchas veces me miré y en tu calle de jazmina perfumada la frente me besó la luna. Yo no tengo más tesoro ni cantar que el barrio que me dio mi cuna. Et surtout ne dis pas d'amour. Ce soir c'est la dernière fois qu'ils chantent notre idiot. Voilà ce bref, ce brutal. Non, je ne pourrais plus rester. Comme je m'en porte un peu mal, mais je te dois la vérité. Est-ce ma faute à moi? J'ai connu d'autres caresses, j'ai connu d'autres ivresses, je tremblais dans d'autres bras. Est-ce ma faute à moi? Lorsque tu l'as dit, vous en ferez, je ne sais pas les comprendre, tu mets les tapis avant toi. Thank you. pôs-me a cantar. Brasil, meu Brasil, meu Brasil, meu Brasil tão bonito. Maracatu, foi do mar, dei dos bombos de estar. Tratei de festa, na cumbi maracá. Vamos, guerreiro, vamos madrugar, de hoje ao nosso dia. Quero muito samba, sabe de ser. Quero tudo quanto é negro da Bahia. Batista, em Noite de Estrelas, uma ligeira demonstração de como se deve cantar bem. Ouvintes, depois de Ticinha Batista cantando aí em quatro idiomas, teremos mais um registro inédito de Orlando Silva e agora documentando a sua passagem por São Paulo, isso também na década de 40. E agora, para interpretar Enquanto Houver Amor, volta de Ciro Monteiro e Dias Cruz. Seu pranto ninguém vê, samba de Atalanco Alves e Cláudio Alô Cruz. E quero voltar aos braços teus, a volta de Jota Cascata e Leonel Azevedo, Orlando Silva canta para São Paulo. Thank you. enganar, me procurei. Pra ninguém bombar, pra ninguém sorrir. Festa no coração que eu sei chorar. O tanto meu foi ninguém sair. Escutamos assim mais dois registros raros do rádio. Emilinha Borba e Orlando Silva recordando registros do rádio ao vivo com composições de seu repertório. Entre as décadas de 40 e 50, o rádio dominou a preferência do público brasileiro. E nos anos 40, ainda sem a televisão, que só chegaria na década seguinte, ou seja, 1950, o rádio ditava a moda, os hábitos e os costumes do nosso povo. Famílias inteiras, a exemplo do que acontece hoje com a televisão, ficava em torno do rádio, ouvindo os mais diferentes tipos de programa. E um dos mais populares era o programa do cantor das multidões, Orlando Silva. Ai, deixa-me chorar para suavizar o que eu não sei dizer, mas sei entender. Não transear o amor que se perdeu, é a nossa alma enganar e ao próprio coração querer mentir. É quase que é querer mortar o próprio coração a gargalhar. Quando ele está solitário na noite a soluçar e a quando em ânsias minha amada nos meus braços desmaiou e o beijo do pecado o teu véu estrelejado a luzir glorificou. Lua, hoje eu vivo tão sozinho ao relento sem carinho, na esperança mais atroz, e que cantando em noite linda, que essa ingrata volte ainda, escutando a minha voz. Chora cavaquinho, chora. Chora violão também. Que o nosso amor foi embora, deixando saudade em aldeia. Chora cavaquinho, chora. Chora violão também. Amor foi embora, deixando saudade em alguém. Vem, com a musa vem cantar as glórias do Senhor, eleva o éxito. Ajuda-me a ensinar a Deus fazer um anjo da cor que ele não tem no céu. Se tivesse só então nevado e ser assim e olhares tão azul. Eu perdão, Senhor, mas esqueceste, não fizesse o anjinho moreninho de áurea luz. Abra a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora, apesar de te amar como sempre amei. Na hora da orgia eu vou embora. Na hora da orgia eu vou embora. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. Mas mesmo assim, pode dizer: ah, se tu soubesse como sou tão carinhoso, e o muito e muito que te quero, e como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Ouvintes, com Orlando Silva recordando carinhoso, Abre a Janela, Céu Moreno, Chora Cavaquinho, Última Estrofe e Lágrimas, nós vamos encerrando o programa Era do Rádio de hoje. E aqui ficam nossos agradecimentos a vocês, a Ezivan Santiago e Armando Bispo da Conceição. A todos, uma boa noite. O governo da Bahia, através do Faz Cultura e o grupo Bom Preço, Orgulho de Ser Nordestino, apresentaram a Era do Rádio. Produção e apresentação, Perferino Neto. Participação especial, Pedro Santiago. Edição e montagem, João Bispo da Conceição. Os cantores do rádio.